desça para o nível 060 na chegada à Mare. 060 na Mare. Salvador, bom dia, Azul 4060, bom dia. Azul 4060, bom dia, taxinha via Alfa e reporta antes da Juliette. Via Alfa, reporta antes da Juliette, Azul 4060. Toca primeiro na 0, fica em 2, Fênix 1-3, prossiga. Siga Fênix 1-3. Fênix 1-3, prossiga. Aproxime direto para Salvador, reporte quando a meia dúzia de milhas. A meia dúzia de milhas. Passa a etapa, web 5728. 5728. Desça para 2.000 pés, ajuste no 0 ou no 4, reporte estabilizado. 2.014, precisará VLS. Salvador, trip 5220, estabilizado no localizador. Chame torre 1 no 8, edição 6 dúzia, 5220. 386, 220. Salvador, trip 5220. Da Juliette, assim que o banho da Gol liberar o setor, iremos autorizar o seu ingresso até o 04. Vai parar a Juliette, pessoal, por favor, pode liberar até o 04. Contacto Bruno 260, 127 a bordo, 3 horas de vista autonomia, Salvador alternativo. Autorizado táxi, ainda em Alfa, com espera sua torre no 86, ajustada no 04, no 7. Confirmando o Gol no 260. Ponto Tardão no 0226, ajuste com 014, no 260. Alfa, 2.0. 3895, suba ao 340, reporte passando nível 150. Para o 340, reporte 150, alguma possibilidade de voar da El a Leda? Voe pro de Leda. Leda, muito obrigado. Autorizado via Juliette até o 04, 4060. 4060. Tem um ponto de espera? Mandei o 260. WebJet 76740, reporte passando, atingindo o nível 060 ou passando a posição ITAP. Atingindo 060, passando ITAP, 6740. ILS com o campo à vista, o Web 5728. Chame torre, 1-8, decimal meia dúzia. 18-612, obrigado. 2, Salvador, Web 5728. O Guno 260 alinhar e manter a pista 10. Aguardando a decolagem imediata, Guno 260. 260 ali, mantendo a 10. O Web 5728 reporte o marcador externo, baixado e travado. Positivo, acusará marcador externo. 35220, Solos 48, direito 129. 219. Quilo Pátio 3. Alfa Quilo Pátio 3, 5220. Fundo 260, decolagem autorizada, 110 com 10. Livro de decolagem 260. Jet 6740, qual a altitude exata que passa agora? 9300. Sim. Web, pouso autorizado, vento de 110,12. Ele pôs 5-10-7-2-8, obrigado. Uno 260, decolado 5-1-19-8, eu acho que... 19-8, velho. Suba ao nível 390 na saída Fuca, reporte passando nível 150. Ok, 390 na Fuca, reporte 150, 260. Vitor Charlie, é o controle. Tá 3191, puxa em estacionamento. Meia dúzia autorizado de Sanitex, tá 3191. Autorizado por feedback de treinamento da 3190. Olha o WebJet 6740, passando em TAP, no momento 6750. Gente, desça para 2000 pés, autorizado LS, ajuste no 0-4, reporte estabilizado, WebJet 6740. Para 2000, ML14, reportaremos estabilizado. Com 728 pousou, levou 5319. 319, MB5728. Salvador, web 5728, muito boa tarde. Palmejade 5728, boa tarde, táxi de Alfa, reportando seu táxi 3 Juliette para ingresso. Reporte 3 Juliette, web 5728. 295, tá passando no João, não sei se dá. 895, chame Recife. 125, décima 1, alterne 13325. Recife 251, 1325, 3295. Alfante da Juliette, vai ver 5722. Alteado, 5728, tem condições de ingressar via até o 05? Afirmativo, é para 5728. Autorizado até o 055728. Confirmando quem chamou? É o voo 1777. Eu tava com 2 horas e 19. 168 agora, não tenho confirmado o contato. Autorizado via CDS Alfa no posto para cima, torre quando pronto no 86. Ajustado no 04 no 777. Autorizado via CDS Alfa no posto para cima, torre quando pronto no 1777. Salvador, até 3190 para o táxi, PAB de 177, alterna Guarulhos, com 3 horas e 55 minutos na mesa. Zero, estável no localizador. M Torre 118, decimal 612, objeto 6740. 6862, 6740. Salvador, o WebJet 6740, Tafui LS, frente a casa de Zon. Ouro 777, mantém o ponto de espera, 37, o WebJet já é uma milha do marca 200. 6740, chama o motor? Afirmativo, tá, visual, trem checado, estável no ILS. Afirmativo, avistado, pista 10, pouso autorizado, 120 graus, uma dos nossos, Web. Autorizado pouso 6740. Torre Salvador é o voo 1777, se aproximando do ponto de espera da 10. Sente, voo 777, observar o pouso 37 WebJet, já com pouso autorizado, após alinhar e manter pista 10. Após a aeronave da WebJet, ele se manteu, mantém o voo no 0 milhas, o Fênix 13. Gente, ingresso na linha do litoral, reporte para o de Itapuã. Ingresso na linha do litoral, reporte no farol de Itapuã, 13. Algum 260 passa no 80, mano. Chame o centro Recife, 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85, gol 1260. 2545, 12.800, obrigado. Fênix 1-3, chame torre 1-8, decimal meia dúzia. Torre 18, meia dúzia, Fênix 1-3. Torre Salvador, é o Fênix 1-3. Voo local, informe intenções. Tem a mensagem, falando 3? Fênix 1-3, autorizado prosseguir para uma base pela direita na pista 1-0, reporte na final aproximada de 4 milhas, ok? Excelente, base pela direita da 1-0, reporta na final de 4 milhas, 1-3. 050, reporte atingindo ou passando ITAP. Positivo, entrou de ITAP, para 500, reportará passando ITAP ou entre os caminhos. Faz decolagem imediata quando eu tô valorizado, ok? Caso no 014, Alfa Vita Juliette. Estacionamento, chama pro táxi, Alfa Vita Juliette. Sobrevoo e toque remete de Vera Cruz, confirme. Direito 129. 129 na Alfa, Webjet 670. Copiado, está autorizado o voo local a 1.000 pés, decola 1.7, curva à esquerda, corredor Fox, até 20 milhas, o controle opera em 19.8. Aciona 0137 no transponder, cotejo. 777, pista liberada pelo 37 Web, decolagem autorizada, 130,12. Iniciando a decolagem com 777. Fênix 1-3, tráfego avistado, reporte final, checado o trem, guarda liberação, altímetro em 0-1-4, 1014, o vento é de 130,12. Aguarde pista livre, Fênix 1-3. Fênix 1-3, está com o trem baixado, travado, aguardando pista livre, está ingressando na base. Fênix 3191, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 3191. Está ingressando na final de 4.7 milhas, o Fênix 1-3. A gente continua a pressionação, pista 1-0, o vento de 120 graus com 13 nós, agora a pista livre, pouso autorizado, Fênix 1-3. Fênix 1-3, livre de pouso na 1-0. Chama o táxi de November Alpha. Torre, confirme vento 03, nós? Não, é 120 com 13. Excelente. Vou no 777, teclado 01198, vou viajar. Vou no 777, até. Autorizado, táxi, reporta para ingresso na 17, o Alfa Vitor Juliette. Uno 91 na linha, mantém cabeceira no zero. A linha mantém cabeceira no zero, tá? 3191. Fênix 13 no solo 03, prossegue o táxi em frente, libera a próxima direita na Fox, vai manter a minha escuta, taxiar via Alfa e reportar na Delta para o cruzamento. Fênix 13. Fênix 13 vai liberar a pista, prossegue na Alfa, a sua escuta até a Delta para o cruzamento 13. Autorizado o táxi, segue o Alfa Vitor Juliette, reporta no ponto de espera, o Índia November Alfa. Tá 3191, livre decolagem da 10, vento 120 graus com 10 nós. Livre decolagem da 10, tá 3191. Tá no ponto de espera da Delta para o cruzamento, Fênix 3. O Fênix 13 autorizado o cruzamento até o pátio militar, bom dia. Para o pátio militar, Fênix 3. Decola 05, controle 119 decimal 8, bom voo. 983191, bom trabalho. 3191 na DAEL, 1210. TAN 3191, saída da DAEL, se mantém o nível 360, reporte passando o nível 1150. Na DAEL, ascensão 360, vai reportar 1150, 3191. Pode voar direto, DAEL? Negativo, mantém a saída. 3191. Aconteceu, 3191. Batango, X-Ray, Oscar, Vitor, desça para 2.000 pés, o ajuste no 0 no 4 e reporte estabilizado em LS X-Ray do PC no 0. Ok, eu desci para 2.000 pés, com 0 no 4, reportará estabilizado em LS X-Ray 10, X-Ray, Oscar, Vitor. Tá 32 no meia. A correção, chegada a Mari, autorizado chegada a Mari, desse mantém o nível 050, o ajuste no 04. Reporte passando a posição Mari. Reportará passando a posição Mari, fica para 50, 50. Correto, quando pronto, em posicionamento no 04. confirmando o Alfa Vitor Juliette, reportou pronto? Tá pronto para a decolagem, o Alfa Vitor Juliette? Autorizado o ingresso, reporta alinhado e pronto para a decolagem, Alfa Vitor Juliette. Cliente, mantenha a posição, Índia November Alpha. Trip 5240, autorizado chegada a Mari, desse mantenha nível 060, o ajuste no 04, reporte passando a posição Mari. Zuno 91, da presente Rui Bride. 3 Zuno 91, da presente Bride. Autorizada a decolagem, pista 17, o vento 120 graus, 10 nós, Alfa Vitor Juliette. TAM 3216, ciente, desça para 2000 pés, o ajuste no 04. Reporte estabilizado no ILS XR da pista no 0. 2000 pés, com pista 12, reportará estabilizado no ILS XR. 10, com. Salvador, X-Ray Oscar Vita, interceptou o ILS, X-Ray 10. Papatango, X-Ray Oscar Vita,